Tempo passa, o momento é esse aí, correr atrás do objetivo e não desistir, perseverar até o fim, pra poder alcançar o momento da glória que está pra chegar. Ele está voltando, está perto de chegar. Em que posição, de que lado você tá? Bem-aventurado, servo que ele encontrar. Orando, buscando e a vigiar. O tempo é agora, a prova está no ar. Veja bem o momento que está para chegar. Vestibular do céu, quem irá passar? Quem irá passar? Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Eu também quero passar no vestibular do céu. Eu também vou morar aonde emana leite e mel. Glorificar ao Senhor de todo o coração. Ajoelha a hora, pedir perdão pelos meus irmãos que estão na ilusão, se destruindo, enquanto o diabo no inferno está rindo. Em nome de Jesus, a batalha já está vencida. Ele cura, liberta milhares de vidas. Temos que nos fortalecer, orar, jejuar, pra que o inimigo não venha nos derrotar. Soldado de Jesus na batalha espiritual, com as armaduras destruindo todo o mal. Irmão, me escute, estou falando sério. Não brinque, não zombe do evangelho. Creio no Senhor e será salvo, mas quem não crê será reprovado. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Muitos irmãos que na prova foram reprovados, por dar crédito ao mundo, dar crédito ao diabo. Como diz lá em Tiago, Deus não tenta ninguém. O homem que cobiça, o preço do mal vem. Mas é necessário ser ver aprovado, para que no vestibular do céu você esteja passado. Levante dessa cama, não fique aí parado. Esforça, tem bom ânimo, que o resto é passado. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Se acabando, não há tempo pra pensar. O mundo tá desabando, você não sabe quem escutar. Você sempre pede a paz, mas não para pra pensar. É a sua desobediência que faz você penar. Você ignora um Deus que é justo e tão fiel, mas não quer morrer, ainda quer ir pro céu. Só de corações puros poderão ver a Deus. Deus só considera os que são filhos seus. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar. Vou ler a palavra, vou meditar. Vestibular do céu, quero passar.